volta. Fica comigo só mais uma noite. Quero viver junto a ti. Volta, meu amor. Fica comigo. Não me desprezes. A noite é nossa e o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em ti. E o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas. Quero viver por toda a vida pensando em. E 3,5 FM, a rádio que faz a sua cabeça. Agora não vou mais, só porque você voltou. Eu juro nunca mais brigar. É imenso meu amor. É imenso meu amor. É imenso meu amor por você. Bem maior que tudo que existe. Quero apenas lhe dizer o porquê que eu fiquei assim tão triste. Foi a solidão e a dor que me fez compreender. Para mim não tem valor a minha vida sem você. A minha vida sem você. A minha vida sem você é vazia. Só existe pranto e saudade. Agora que você voltou, que alegria. Encontrei a felicidade. Você voltou. Eu juro nunca mais brigar. É imenso meu amor. É imenso. É imenso meu amor. É imenso meu amor. Cidade FM, a melhor. Chega um dia em que a gente vai aos poucos percebendo. Somos máquinas humanas. Estamos sempre correndo. O

Últimos dias da Mega Liquidação Zeni. É ano novo, preço baixo e tudo novo pra sua casa. Smart TV 43 polegadas com Android por R$ 1.499 ou 12 de R$ 149,90. Fogão 5 bocas automático mesa de vidro Atlas por R$ 1.099 ou 12 de R$ 109,90. Ventilador de coluna Mallory por R$ 199 ou 12 de R$ 19,90. Corre, é só até sábado. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Muito bom dia para você ligado aqui na rede ANC. Está no ar o programa Notícia do Ceará, o seu informativo das manhãs de sábado. E claro, estamos ao vivo aqui nos estúdios da rede ANC em Fortaleza. Mas também estamos interligados com todo o Ceará, nessa grande equipe de comunicadores que faz a rede ANC, o maior pool de rádios de todo o Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, unindo o Ceará de ponta a ponta, do litoral norte ao sertão do Sertão Central, do Cariri e aos sertões dos Inhamuns. A ANC está em todo o estado com notícias de tudo o que acontece nos municípios e assuntos que impactam a vida do povo cearense. Porque se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Eu convido a você a ficar junto com a gente até o meio-dia. Eu sou o Werner Júnior, na coordenação técnica está Cauê Rodrigues. E ao meu lado, na apresentação, ela, Tainara Ramos. Muito bom dia, Tainara. Vamos com energia, né? Contagiando ele, o estado do Ceará. Ele tá animado para levar o programa hoje. Muito bom. Bom dia, Werner. Começa assim, né? Alegria, energia, né? Bom dia, Werner. Bom dia, Cauê. Bom dia para você que vai nos acompanhar até o meio-dia com muita informação sobre segurança, política, saúde e Quixadá, hein? Opa, Quixadá, Felipe Klisman tá em Quixadá com Cleomil Pinto e vai trazer todas as informações sobre as chuvas, né? Sobre as profecias para o ano de 2025. Vou deixar logo o número de contato, caso você queira mandar sua participação ou sugestão de matéria. O número é o DDD 859-8790-0277. Repetindo, 859-8790-0277. Também tem as nossas redes sociais, Instagram, a Notícia do Ceará, @noticiadoceará, e também o nosso portal, anoticiadoceará.com.br. É isso aí, você vai ficando muito bem informado. O nosso portal também, anoticiadoceará.com.br, lá tem muita notícia, muita informação para você durante a semana, final de semana. Então fique ligadinho com a gente, porque é muito importante. Eu até peço, Tainara, depois para você entrar aí no Facebook para dar o um alô para a galera. Estou que vai aqui entrar, só aguardando. Agora eu já estou conectada aqui no Facebook. Mande seu alô, mande sua sugestão, mande um abraço para nós aqui. Né? Isso é isso aí, vai aparecendo e vai dizendo o local onde você está falando. Tem gente de São Paulo, tem gente também de outros estados que vão acompanhando o programa Notícias do Ceará. E eu fico muito feliz por essa audiência que vai, né, furando fronteiras, vai passando aqui das linhas do nosso estado e indo para o Brasil todo. E agora vamos para os aniversariantes, é isso mesmo, os aniversariantes aí aqui do estado, os municípios que vão comemorar, né? Na próxima segunda-feira, dia 13 de janeiro, quem comemora aniversário é o município de Tejuçuoca, isso mesmo, localizado na região da Mesorregião Norte Cearense, não é isso? Exato, a cidade ela foi fundada no dia 28 de dezembro de 1987. O nome Tejuçuoca vem do indígena e significa morada dos lagartões. É, rapaz, olha aí. Obrigado, Tainara aí tá bem informada da cultura cearense. Então, Tejuçuoca, a morada dos lagartões. No dia seguinte, dia 14 de janeiro, será aniversário do município de Cruz. Falando sobre a história do município, a localidade foi emancipada de Acaraú em 1985. E Cruz é um município localizado na microrregião do litoral, situado entre Camucim e Acaraú. É onde fica ali próximo a Jericoacoara. Jericoacoara fica bem localizado ali próximo à Cruz. Então aí, bom. E um feliz aniversário para esses dois municípios. Parabéns para esses dois municípios. Durante a semana, vão comemorar mais um ano de vida, mais um ano de emancipação. E a gente começa com o primeiro destaque do programa Notícia do Ceará nesta manhã. Em vídeo postado em suas redes sociais, Capitão Wagner, presidente do União Brasil, destacou de forma negativa os números da violência no Ceará no ano de 2024. De acordo com o político, chacinas, violência contra a mulher e outros episódios violentos fizeram os números do ano passado superarem 2023. Na avaliação de Capitão Wagner, o governo poderia ter ações mais energéticas que pudessem frear as ações de organizações criminosas aqui no Ceará. Ele chegou a dizer que aqui no estado, bandido é tratado como rei. Governadores que são contra o decreto do Lula apresentaram os melhores índices de redução de violência nos seus estados. O governador, no começo do ano passado, que era ano eleitoral, prometeu tratar bandido como bandido. Mas no Ceará, bandido está sendo tratado como rei. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará fechou os dados sobre a violência no estado no ano de 2024. No interior, analisando as regiões, alguns índices são preocupantes. O município de Varjota, por exemplo, ele registrou o maior número de homicídios ao longo do ano de 2024 na área abrangida pela 3ª Companhia de Polícia Militar. Foram contabilizados 13 crimes violentos letais intencionais, todos com características de execução. No dia 6 de janeiro, o governador Eumano de Freitas reuniu seu secretariado para traçar um planejamento de ações para o ano de 2025. E na oportunidade, Eumano destacou que para reduzir os crimes no interior e na capital, será preciso reforçar a segurança pública com equipamentos e com mais servidores. O que eu vou fazer é intensificar as ações de fortalecimento das forças de segurança do estado do Ceará, com a realização de concursos para a Polícia Militar esse ano, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, adquirir ainda mais viaturas, adquirir ainda mais equipamentos, investimento em tecnologia, seja para a Polícia Civil, para a Perícia Forense, para a Polícia Militar, e ao mesmo tempo acelerar o projeto na área da juventude, especialmente nas cidades com maiores índices de violência e nos bairros dessas cidades que têm maiores índices de violência. Então, o que eu quero é poder intensificar muito a política de juventude do estado do Ceará e, ao mesmo tempo, intensificar com muita força o trabalho das Forças de Segurança do Ceará e aproximar ainda mais o trabalho do Poder Executivo, que conduz, pelas suas forças policiais, algo em torno de 83 pessoas que praticaram crime ou suspeitas de praticar crime. São, por dia, conduzidas 83 pessoas. Então, o trabalho das forças policiais é um trabalho intenso. E nós não estamos conseguindo ainda que essas pessoas, com essas prisões, a gente consiga reduzir, como nós queremos reduzir, os índices de violência do Ceará. Segundo o governador do Ceará, os índices ainda são preocupantes. Porém, para Eumano, desde que Roberto Sá assumiu a Secretaria de Segurança Pública, no dia 3 de junho do ano passado, a violência passou por uma redução aqui no estado. Tivemos, ao final do ano, estamos consolidando os dados, mas apresento a perspectiva que, após a entrada da mudança da nossa política com o secretário Roberto, há uma diminuição dos índices, mas eles ainda são muito elevados. Como houve redução desses índices, o que nos apresenta a nossa avaliação é que nós apostamos num caminho correto. Nós temos que intensificar esse caminho, que é fortalecer as forças policiais e acrescentar um reforço maior nas políticas de juventude. E agora a gente fala sobre a Previdência Social aqui do estado do Ceará, que informa que a prova de vida de 2025 já está em vigor desde o dia 1º de janeiro. O procedimento é essencial para manter os benefícios ativos e deve ser realizado até o dia 30 de junho. Prazo final para cumprimento da exigência. Essa prática ela é obrigatória para os aposentados e pensionistas públicos do estado. Os beneficiários devem realizar a prova de vida pelo aplicativo Ceará Prev Online, disponível gratuitamente nas principais plataformas. O processo é rápido, seguro e simplificado, garantindo maior praticidade para os usuários. Para suporte ou esclarecimentos, a Ceará Prev oferece atendimento por meio da central de atendimento. Anote o telefone. 85-DDD-3108-0135, repetindo, DDD-85-3108-0135, esse é o telefone para você ter mais informações e a central de atendimento da Ceará Prev. Presencialmente, aposentados e pensionistas podem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, em uma das agências do INSS. Além disso, os beneficiários podem acessar as redes sociais oficiais da Ceará Prev para mais informações adicionais. E veja os destaques aqui do programa Notícia do Ceará. Tem muita informação para você, até porque são 2 horas de programa levando tudo aí para o povo cearense. Jornalista é assassinado na porta de casa no interior do Ceará. Também no interior, vereador morre 5 dias após tomar posse do cargo. No Cariri, prefeito garante retorno da Operação Carro Pipa. Prefeitura cearense é suspeita de superfaturar contrato do transporte escolar. Apesar do aumento na violência em termos gerais, cidade de Serrana registra redução nos índices de violência. Quadra chuvosa será abaixo, dentro ou acima da média. A rede ANC se faz presente no 29º Encontro dos Profetas da Chuva. Ainda hoje, no programa, a divulgação do diagnóstico da sabedoria popular. Tudo isso aqui no programa A Notícia do Ceará. Você está ouvindo o programa A Notícia do Ceará. Rede ANC. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. Olha que legal! O projeto Santa Quitéria vai criar muitas oportunidades de trabalho para a nossa região. Serão duas fases. Na primeira, a fase de implantação, serão gerados cerca de 6.300 empregos. E quando o projeto entrar na fase de operação, a geração de empregos continua. Serão criadas mais 1.600 vagas e abrindo portas para que muita gente ingresse no nosso mercado de trabalho. Siga a gente nas redes sociais, @ Projeto Santa Quitéria ou ligue 0800-402-1030. A notícia do Ceará. É o nome de quem faz jornalismo de verdade, com imparcialidade e, acima de tudo, ética. O jornal impresso alcança os formadores de opiniões de todas as regiões do estado. Além de ser disponível gratuitamente nos formatos impresso e digital, o jornal Divisão Municipalista é distribuído também nos principais órgãos e instituições cearenses. Saiba. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Uma curiosidade sobre o projeto Santa Quitéria. Você sabe o que é colofanito? É o nome que se dá à rocha que mistura o fosfato e o urânio. E olha que interessante, o fosfato representa 99,8% de tudo que será extraído e apenas 0,2% será de urânio. O projeto vai contribuir para a ampliação do fornecimento de fertilizantes e ainda vai ajudar na geração de energia para o Brasil. Quer saber mais? Siga @ Projeto Santa Quitéria ou ligue 0800-402-1030. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LPV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos. Apoie suas realizações. Quando a LPV ligar, diga sim! Olá, eu vou te contar mais um detalhe sobre o Projeto Santa Quitéria. Além de trazer desenvolvimento para a região, ele será conduzido com total respeito ao meio ambiente. Desde o início da construção, o projeto seguirá os mais altos padrões de segurança, monitoramento do ar, água e o solo para garantir conformidade com todas as normas ambientais. E para quem quer saber mais sobre o estudo de impacto ambiental, ele está disponível no site projetosantaquitéria.com.br ou ligue 0800-402-1030. Informação com credibilidade. Você tem aqui na Rede ANC. 24 horas com você. Você está ouvindo o programa A Notícia do Ceará.